Vai dar merda, vai dar Vai dar merda, merda. vai dar Vai dar merda, merda. vai dar merda, vai dar merda, vai Um dia o Eric chegou pra mim e falou assim: pai, como é que você sabe a música do Vai Dar Merda? E aí, beleza? Eu sou o Guga e a gente tá aqui. A gente tá longe nessa temporada, né? Já parece que faz muito tempo que ela começou. Caio Corraine e Rafael Mafra. Nossa, você fez uma entrada completamente diferente do que você faz normalmente. Eu não sei o que eu falo agora. Oi, gente. Qualquer coisa, cara, porque depois você monta e faz do jeito que você quiser. Não, é que você falou. E aí, beleza? Você não falou, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Tipo, pois é, porque nem... eu me sentia, porque a gente tá gravando há tanto tempo que eu me senti, tipo, eu não preciso fazer isso de novo, entendeu? Já tá, a gente só tá continuando uma parada. Entendi. Você só precisa falar duas palavras, Caio. Olá, personas. Fala aí. Olá, personas. E Rafael Mafra. E aí, beleza? Eu sou o Rafael Mafra e você tá ouvindo o GugaCast. Eu fui gravar um podcast esses dias e aí eu tava falando normalmente. Aí o cara falou assim, não, cara, você tem que falar, e aí, beleza. Eu me senti o Bart naquele episódio que ele fala... O que ele fala mesmo? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. É legal, você podia, inclusive, gravar a musiquinha. Dum, dum, dum, dum, dum, e aí, beleza. Dum, dum, dum, dum, dum. Dá, dá, dá, dá. Vocês estão sentindo esse clima... Vocês estão sentindo esse cheiro? Vocês estão sentindo esse calor no coração? Eu tô sentindo calor no corpo inteiro, esse desgraça, desgraça, desgraça! Como odeio calor, odeio verão, odeio! Meu Deus, eu imagino como é que o Rafael tá. Então, Caio, continuando o que eu tava dizendo, esse sentimento aprazível e bucólico que você tá sentindo é o verão. É o verão no seu coração, é o sentimento do verão. E as histórias de hoje são sobre isso. Sobre o verão. São sobre você se dando bem ou se dando mal no verão. Bom, enquanto essa temporada continua incrivelmente, com força total, a gente tem uma novidade muito grande para facilitar a sua vida, que é o novo formato de assinaturas do GugaCast. Porque a única coisa que as pessoas querem fazer na vida delas, além de ouvir o GugaCast, é assinar o grupo secreto do GugaCast. Vocês sabem disso, né? Claro, é ouvir mais GugaCast. A gente ouve isso o tempo inteiro nas ruas, né? Quando você tá na fila do pão, você precisa assinar o GugaCast hoje. E agora ficou muito mais fácil. Você vai em gugacast.com/assine e lá tem tudo explicadinho. Tem um monte de coisa que você tem que fazer lá, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Você vai ter que baixar o aplicativo do PicPay, você vai clicar em pagar, você vai procurar pelo GugaCast, você vai fazer a assinatura de 15 pratas e depois você vai pedir pra entrar no grupo secreto, tem um link lá. O grupo secreto, Caio Corraine, é onde o conteúdo nunca acaba. Nunca acaba. Quantos conteúdos a gente tem? Cara, mais de 200. A gente tá chegando em 210, 215 no momento dessa gravação. E a gente não vai parar. A gente continua fazendo todo dia. É, e fora que a gente interage no grupo secreto, né? Atualmente tem uma discussão muito importante que a gente tá discutindo se o Luiz Caldas é um viajante do tempo. Evoluiu pra isso porque eu só tinha visto o post original. Você precisa ler, porque a gente chegou a essa conclusão. E o pior é que é verdade. Então, se você quiser saber a resposta para essa pergunta, se o Luiz Caldas é ou não um viajante no tempo, você tem que vir para essa bolha. Canta a musiquinha da caixa aí, Rafael. Vem pra bolha, você também. Vem! GugaCast.com/assine. Sabe o que eu quero fazer agora? O quê? Eu quero jogar. Aí. O que você prefere? Caio, Rafael, o que vocês preferem? Ter que passar o resto da sua vida usando a camiseta Ar de Rainha, Jeito de Malandra? Toda vez que eu falo essa frase. Ou passar o resto da vida usando uma camiseta que tem uma fatia de bolo escrito bolo? Camiseta do bolo é muito boa também. Eu preciso comprar uma. É, na verdade, para julgar o que é melhor, você tem que pensar que assim, o resto da vida, esse vai ser o seu quebra-gelo, né? Assim, vai ser o assunto que você vai puxar. Você vai chegar e a pessoa vai dizer, e aí, esse bolo? Certamente bolo. Pro resto da vida. Aí você fala, uhum. Porra, você amarra em bolo, cara? É uma opção. E a outra opção é você estar lá e tá escrito ar de rainha, gente malandro. E o cara olhar e falar, porra, cara, eu sou fã de pagode, mas eu não conheço essa frase. Aí você fala, pô, essa frase do maior pagodeiro de todos os tempos, Caico Rainha. Aí o cara fala, mas, poxa, eu não conheço. E você fala, ó, eu te daria essa camiseta se eu pudesse, mas eu tenho que usar ela pro resto da vida. Mas você pode entrar em mitoucamisetas.com.br/googlecast e comprar uma pra você. Mas a verdade, no fim das contas, é que você não precisa fazer essas escolhas. Você pode ter todas. Ah, ainda bem. Né? E cada dia tá um quebra-gelo diferente. Mas eu escolheria a ar de rainha, gente malandro, só pra pessoa perguntar e falar, foi eu que fiz. A gente vai ter uma camiseta nova a partir dessa semana, que é a camiseta Mococa Man. Ó! Oh. Fica esperto. Aí... Caraca, agora o hype tá alto. Porque aos poucos, é uma quest. Aos poucos eu tô colocando Mococa na cabeça do povo. Essa é a ideia. Até eu ganhar a chave. Mas enfim, acho que no fim você não me respondeu a pergunta, Rafael. Você falou, não sei o que, mas você não falou qual que você prefere. Eu prefiro o ar de rainha jeito malandro. Eu prefiro porque aí eu sempre vou poder lembrar de quando essa frase foi elaborada, daquela viagem pro Peru que o cara fez, então vai ser mágico. A melhor música de pagode não escrita na história. Eu acho que eu preferia usar a camiseta do bolo. Primeiro que eu gosto muito de bolo, então eu ia estar de fato, sabe... mostrando algo que eu gosto. Hoje eu tô com uma camisa do Led Zeppelin. É uma coisa que eu gosto. Amanhã eu tô com a camiseta do bolo, que é uma coisa que eu também gosto. Então, próxima pergunta. Próxima pergunta eu vou fazer aqui. Rafael e Guga, o que vocês preferem? Sempre ser obrigado a dizer o que tá na sua cabeça, né? O que vier na sua cabeça. Ou nunca mais conseguir falar? Cara, na verdade, eu já vivo na primeira probabilidade. Esse podcast é a prova disso. Eu sempre falo o que vem na minha cabeça, não importa que seja aleatório ou bizarro. Então, assim, tá bom que eu não digo tudo que vem na minha cabeça, mas então, muita coisa. Seria bem melhor que não conseguir falar. Eu não sei não, cara, porque ia ser quase que equivalente. Se você falar tudo que vem na sua cabeça, seria equivalente a você não se comunicar. Porque você ia começar a falar um monte de coisa. Se for literal isso aí que você tá falando, cara, você ia começar a falar um monte de coisa. É. Sabe, todos os seus pensamentos serem verbais. Ia ser bizarro. Você ia ser um louco. Eu acho que nesse caso, talvez seja melhor você nunca mais conseguir falar. Porque pelo menos ficou claro. E você pode escrever, sei lá. É, você já viu aquele filme A Invenção da Mentira? Sim. Então, A Invenção da Mentira é mais ou menos isso, né? Todo mundo fala o que vem na cabeça. Tipo o garçom que traz o drink que a mulher pediu. Aí fala assim, eu bebi um pouco do seu drink. Aí ela fala, eu não me importo. Tem hora que eles não falam, né? Eles só mostram, assim, tipo, os caras vão num blind date. Aí a mulher chega, olha pra cara do cara e ela faz uma cara, assim, de decepção, de puta merda, né? E o cara faz uma cara de, foi mal. Genial. Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme é um exemplo de que talvez seja melhor você nunca mais conseguir falar. É, talvez. Eu acho que escolheria nunca mais falar. Tá por vendo? Mais que, né, seja o que eu mais faço na minha vida, uhum. Eu não sou uma pessoa boa, gente. Se eu falasse tudo que eu penso, ia dar no mesmo, assim, porque se eu falasse tudo que tá na minha cabeça, aos poucos eu não ia ter mais ninguém com quem falar. Entendi. Então é melhor que eu não falar, porque pelo menos as pessoas continuam gostando de mim. Esse podcast ia ser muito interessante se ninguém pudesse falar. Ou então se fosse só o Rafael falando que vem a cabeça dele e eu e o Caio em silêncio. Tá aí uma ideia. A gente comentando em real time pelo chat do Skype. É mesmo, caralho, né? Rafael, isso não. E eu ia ficar lendo o que tá no chat, né? Ah, o Gustavo comentou aqui que bom que ele nunca mais falou, porque eu falo tanta merda que alguém tinha que ficar calado. A gente podia tentar, né? Depois. A gente faz 5 minutos do Rafael falando tudo que vem à cabeça dele e eu e o Caio comentando pelo Skype. Ah, ok. 5 minutos dá. Esse é um bom conteúdo exclusivo, viu? É mesmo. Posso fazer a próxima pergunta? Vai. O que vocês preferem? Saber quando vocês vão morrer ou saber como vocês vão morrer? Quando. 100% de certeza quando. Desenvolva. Porque assim, e é assim, eu explicando, eu vou trazer todos vocês pro meu lado. Já queria adiantar isso. Ah, ok. Porque é o seguinte, se eu sei como eu vou morrer e é uma morte merda, tipo, acidente de carro. Nossa. Toda vez que eu entrar num carro, eu vou ficar pensando, é hoje. Verdade. Ou se eu sair na rua e eu ver um carro passando, eu vou pensar, é esse. Então a sua vida, o resto da sua vida vai ser uma paranoia desgraçada e você vai ficar maluco. E outra, considerando que é um conhecimento tácito e imutável, isso não vai impedir você de morrer. Não adianta você Exatamente. Falar assim, ah, já sei, então vou não, ficar pra sempre... Não, você pode... É, você pode se trancar num cofre. Um carro vai arrumar um jeito de entrar lá e te matar. Uhum, uhum. Então, eu prefiro saber quando, porque, por exemplo, se for, sei lá, daqui um mês... Eu vou ficar super triste, vou ficar, né, chateado e tudo mais. Mas eu falo, cara, um mês eu vou aproveitar da melhor maneira possível. E se for, sei lá, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu vou viver o meu máximo e de uma maneira que eu fique em paz até o momento em que eu falar, ah, beleza, amanhã é o meu dia. Aí você faz uma festa de despedida com todo mundo, fala, pô, gente, obrigado, foi mó legal e tal. Amo todos vocês. E aí no dia seguinte você morre e foda-se. Eu achei que você ia trazer uma explicação mórbida e começar a falar coisas desconfortáveis, mas na verdade foi bem esperto. É, não, eu acho que você tem razão. E talvez saber quando você vai morrer talvez não seja uma coisa ruim, talvez seja uma coisa boa. Exato, porque exato, pelo menos você consegue se planejar. Financeiramente, assim, é uma beleza, porque você sabe a data exata. Você sabe a história do cara lá, que era um puta playboy e tal, e aí o cara ficou sem grana, porque ele tinha se preparado pra viver até os 70 anos e ele viveu até os 80? Sim, puta que eu pariu. O cara que morava no Copacabana Palace e tal, e o cara falava Sim. isso, não, eu odeio trabalhar e tal, eu tinha grana, eu me preparei pra viver e acabei vivendo mais, esse foi o problema. Infelizmente eu não morri. Imagina, ele poderia ter se preparado muito melhor. Sim, com certeza. Sabe que teve uma época que eu fazia isso, eu era adolescente. Eu achei que ia ser muito maneiro falar pra várias pessoas diferentes que eu achava que minha morte ia ser diferente. Então, assim, você tava parado vendo uma fogueira na festa junina, eu falava, acho que eu vou morrer queimado. Sou o quê? Fala, não, nada, nada. Aí, disfarçava, aí andando de carro com a pessoa, falava, eu vou morrer num carro. A pessoa, o quê? Não, não. Aí eu falaria isso pra várias pessoas diferentes, sempre em situações diferentes. E aí, quando eu morresse, eles iam dizer, ele previu a sua morte. Igual aquelas pessoas que tweetam, tipo, o jogo hoje vai ser 1-1, o jogo hoje vai ser 2-1, o jogo hoje vai ser 3-1, o jogo hoje vai ser 4-1. Aí quando acaba o jogo, ele simplesmente deleta todos os errados e fala, ahá, aqui ó, tweetei semana passada do resultado do jogo. É, esse é o modus operandi dos videntes que dão entrevista pra Globo no final do ano, todos os anos, há muito tempo, né? Fulano vai ganhar a eleição, fulano vai ganhar a Copa do Mundo, não sei quem vai morrer. O cara vai lá e faz um monte de previsões, registra todas em cartório, que tem essa, né? Sim. E depois ele só mostra aquelas que ele realmente acertou. E fala, olha, registrei em cartório. É, eu queria muito saber qual é o valor jurídico de registrar uma previsão em cartório. Não, será que você pode ser culpado pela morte de alguém? É, podia, né? Caraca, isso é muito um plot de um bom livro. Cara que prevê o futuro, assim, tipo, né, um desses caras que vai lá e faz as previsões. Só que, na verdade, ele é um serial killer. Por isso que ele sempre acerta quando as pessoas vão morrer, porque é ele que mata. Boa. Não, é um plot de um livro. Bom livro? Exato. Eu já não sei. Não, é um bom livro. Eu achei um bom livro. Viu aí, o Rafael já compraria o meu livro. Eu leria. Eu tô pensando um nome agora. Tô pensando em alguma coisa com mandinar, mas não vai ficar bom. O que será o amanhã? Que tal Mãos do Destino? Mãos do Destino. Só que o problema é que vai ter, sei lá, minha avó vai comprar achando que é falando sobre Deus. Melhor ainda. É verdade. Aí eu coloco umas nuvens assim na capa e pronto, fechou. Se no final do livro ele realmente for Deus, ia ser incrível. Tá aí um bom plot twist. Aham. Uhum. Eu acho que, inclusive, é de não pôr isso no programa pra você poder fazer o livro depois e ficar milionário. O que vocês preferem? Soluçar pelo resto da vida ou ter a eterna sensação de que você vai espirrar, mas o espirro não sai? Cara, essa... Essa é muito ruim, cara. As duas coisas são piores do que das outras perguntas. Caraca. Mas eu acho que soluçar pelo resto da vida é algo que você conseguiria se acostumar. Não ia ser fácil, você não ia ser uma pessoa legal de se estar perto, mas ter sempre a sensação de você estar quase espirrando, você não ia conseguir fazer nada. O que eu quero dizer é, soluçar, você consegue seguir a sua vida, entendeu? Com isso. Uhum. Isso é uma merda, você consegue. Uhum. Agora, com a sensação de que você vai espirrar, você fica tipo assim, para, não, pera, e assim é impossível, cara. Caraca. Assim, se eu soluçasse pelo resto da minha vida, eu automaticamente iria parar de fumar. Porque uhum. É impossível fumar enquanto você tá soluçando. Acreditem, isso acontece muito comigo, infelizmente. Sempre, direto, cara, puta, direto. Eu tô lá, eu falo, ah, vou fumar um cigarro agora. Aí eu começo a soluçar. Aí eu fico, filha da puta! Porque eu fico com muita raiva, porque eu tô com muita vontade de fumar, porque eu iria fumar naquele momento. Só que se você soluça, você engole aquele micro pedaço de fumaça. E é horrível engolir fumaça. Que nojo, cara. Se tiver, parar com isso de uma vez, Caio, credo. É, na verdade, é normal você soluçar quando você vai fumar, porque essa fumaça já causa um refluxo em você. E aí você soluça. Não é uma coincidência. Isso acontece várias vezes. Se você realmente parar de fumar, eu te dou R$4.000. Olha, a gente vai começar a pensar mais nisso, então. Não, mas eu realmente eu quero diminuir gradativamente e tal. Esses tempos eu só não consegui levar pra frente o plano, porque eu tô, né, muito ansioso com os negócios do apartamento e tudo mais. Mas o meu objetivo é esse ano eu parar de fumar. Você tem que vir com um plano pra mim onde você vai realmente provar que você fez isso. Então, o meu plano é eu vou fumar um cigarro a menos por semana. Não é isso. Você tem que ter um plano onde você vai me dar a certeza de que você realmente parou de fumar, e aí eu te dou R$4.000, se você realmente fizer isso. Essa é a minha aposta com você. Se você tá só bom. Tem a ganhar, você só ganha. Não, sim, mas o plano é, tipo, até o meio do ano eu parei de fumar, porque se eu fumar um cigarro a menos por semana, tipo, ó, eu compro o meu maço, ele sempre vem 20. Semana 1, tô fumando normal. Semana 2, todos os meus maços terão 19. Semana 3, todos os meus maços terão 18. E eu fumo um maço por dia. Então, aí no final vai ter... No final, não, isso aí é de boinha, tá? Eu já teve época que eu fumei 3. Eu, no final de 6 meses, eu estaria fumando um cigarro por dia, até que nenhum. Eu não acho que isso vai dar certo. Esse é o meu plano, vamos ver. Eu não quero te desestimular, mas eu não acho que isso vai dar certo. Acho que isso é um wishful thinking. Ah, não, vai ser assim e tal. Eu não acho que você vai realmente... Eu acho que você tem que parar pra valer. Não, não dá. Cold turkey. Eu fico insuportável e não consigo trabalhar. Você vai estar R$4.000 mais rico, pensa bem. Mas eu não vou conseguir trabalhar. Ele vai me sustentar por R$4.000, não sustenta nem um mês meu, Guga. Você pode... Você comprar muito sorvete. É, ou chiclete. Muito açaí. É. Você vai ficar gordão. É, para de fumar, é isso. Caio, Rafael, o que vocês preferem? Usar a cueca suja de uma outra pessoa? Ah. Ou morrer? Ah. ou morrer? Ou morrer? Não, falando sério, usar a cueca suja de outra pessoa ou usar a escova de dente de outra pessoa? Cara, escova de dente. Você prefere usar a cueca suja de um cara bem limpinho, tipo Beckham? Ou usar a escova de dentes do Donald Trump? Não, aí você facilitou a escolha. É, né? Pensando bem. Não, você delimitou a escolha. Eu também não teria nenhuma dúvida. Nossa, A pergunta que eu ia fazer era o quão suja está essa cueca, né? Ah. Porque a cueca pode estar suja de muitas formas. É, se for só uma usada, né? O cara usou a cueca o dia inteiro e... Na verdade, que não é tão grave assim como parece. É, se nada de errado aconteceu, você vai ter contato com o suor dessa pessoa. É. Mas é que a escova de dente, ela é autolimpante também, né? Tipo, a pessoa foi, escovou os dentes, estava cheia de pasta, ela botou debaixo da torneira, acabou, a escova tá nova. É, mais ou menos, depende do quanto que ela... Você pode passar um sabão antes, um desinfetante. Um sapólio. Sapólio. Não, ainda mais a cueca do Beckham, cara, que eu poderia ter contato. O Beckham seria o meu Kevin Bacon, porque através dele eu teria a possibilidade de contato com a Victoria. Da Spice Girls, então eu... Ou não, né? Dizem que não, né? Ah, cara, ele é casado com ela. Ela pelo menos deve, sei lá, tipo, arrumar por cor a cueca, tá ligado? Não, essa aqui fica... Né? Porque eu penso nela, tipo, nessas mulheres bem rígidas, tá ligado? Uh-huh. Então ela, com certeza, se ela for arrumar uma... Não sei se ela arruma, né? Porque ela tem dinheiro suficiente pra não arrumar porra nenhuma na vida dela nunca mais. Mas, se ela arrumar uma gaveta de cueca, tenho certeza que ela arrumaria com escala de cor. Mas a verdade é que se alguém chegar e substituir sua escova de dente... Por uma outra escova de dente igual, você nunca vai perceber. Exato. Então, isso é o clássico caso de que os olhos não veem e o coração não sente, né? É, ok. Sim. Então, talvez fosse melhor usar só a escova de dente e acabou. É, eu iria na escova. Porque uma cueca suja, considerando que ela tá realmente suja, que tem uma derrapada nela... Ah. Né? É, essa não tem como você superar, você vai lembrar pra sempre. Nossa, que nojeira, gente. Meu Deus. É, que nojo. Até porque é totalmente desnecessário, né? Você podia só passar um dia sem cueca, no fim das contas. Sim. Não é a coisa mais grave do universo. ou passar um dia inteiro com Trident, né? Com Trident? Como assim? É, porque se você for passar o dia inteiro sem escovar os dentes. Ah, entendi, verdade. Como tantos de nós já fizemos tantas vezes na vida. Deixa eu fazer a próxima aqui, então. O que vocês preferem? Só poder sussurrar pelo resto da sua vida ou só poder gritar pelo resto da sua vida? Difícil esse. Bom, nos dois você se torna uma pessoa desagradável, né? Sim. Tem aquele cara que só sussurra, assim, e você... Aquela pessoa que ele te puxa pra perto dela, porque ele precisa falar bem pertinho de você. Ainda mais se esse cara usou a escova de dente do Donald Trump, né? Mas também gritar é muito desagradável, né, cara? Você incomoda muitas pessoas gritando. E você não vai incomodar só aquela com quem você tá falando. Você vai incomodar todos à sua volta. Sim. Então eu acho que eu vou só sussurrar. Eu vou sussurrar assim. Eu fui enfeitiçado e só posso sussurrar. Eu vou escrever aqui pra você. Rafael, eu já te odeio só por essas duas frases. É engraçado que eu achava que sussurrar era melhor, mas só de ouvir o Rafael falar isso e imaginar isso pra sempre, eu prefiro que você grite, cara. Tudo bem! Olha, pelo menos é, sei lá, parece mais otimista. Não, mas imagina você no trabalho, cara. O Rafael sendo nosso representante brasileiro em discussões muito importantes para o futuro desse país, só gritando. Sussurrando, eu ia parecer um super negociador, assim. Exato. Cara, nem levanta a voz. E se a gente adicionasse mais uma opção aí, que é só cantar pelo resto da vida? Tá ligado? O bode da Chapeuzinho Vermelho? Vocês já viram esse filme? Não. Não. Tem um filme que chama Deu a Louca na Chapeuzinho. Claro que tem. Maravilhosa. Claro que Deu a Louca na Chapeuzinho. E aí ele encontra um bode que só canta, e porque ele foi enfeitiçado pela Bruxa da Montanha. E é muito bom. Ele só fica cantando. Tudo que ele fala, ele tem um banjozinho e ele fica tocando banjo e cantando. É, talvez caraca, fosse legal. Se você vai ter o talento pra realmente fazer isso, talvez fosse legal. Bom, é um feitiço, né? Você adquire o talento imediatamente. Cara, mas é assim, insuportável, cara. Imagina você fala, sei lá, você tá num momento de intimidade, aí você fica, tipo, tendo que cantar. Vai, safada! Mais rápido! Porra, não, né, velho? É, você vai se tornar uma pessoa muito desagradável também. Exatamente, não, eu prefiro sussurrar. Porque sussurrando, eu estou sendo inconveniente só para uma pessoa, a pessoa com quem eu quero falar naquele momento. Se eu estou gritando, eu estou sendo inconveniente para todo mundo ao meu redor. E não dá, não. Mas se você só falasse cantando, seria uma boa maneira de ter um canal do YouTube, né? Ia ser fácil até. É, verdade. As pessoas iam assistir só pela bizarrice, né? E fora que você já tem respostas, né? Tipo, você só sabe cantar, por que que você não fala? Aí você, bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Uma bruxa da montanha me enfeitiçou 37 anos atrás. E agora se quiser falar, tenho que cantar. Ou se o cara falar assim, mas se você não fala nada, você fala, não. Aí você falou. Falei? Falei, falei, falei, falei, falei, falei, falou. Ai, cara. Ou então, aí você chega pra esse cara e fala assim, tipo, cara, o que você precisa fazer hoje? Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja. Agora a gente já sabe o que aconteceu. Agora tudo... Exato. A gente já sabe que foi um feitiço. Agora tá tudo explicado. Caraca, é isso, velho. A gente dá risada do Rogério Flauzino. Ele é só uma pessoa amaldiçoada. Não. Uma pessoa amaldiçoada, não. Uma pessoa que teve uma brilhante ideia. Só que naquela época não existia canais do YouTube, então ele fez uma banda. É verdade. E uma banda que pôs todo mundo pra dançar. Uhum. E tomar Fanta. Isso. Antes da gente começar a ler as nossas histórias de hoje, eu preciso lembrar pra vocês que vocês podem nos enviar e-mails com os seguintes temas para os nossos próximos programas. Volta às aulas, né? Histórias de escola, história de volta às aulas, histórias sobre shows e histórias sobre negócios. Negócio, a gente já fez um episódio sobre isso, sobre qualquer tipo de negócio. Seu pai tinha um negócio, você tinha a empresa dele, um dia você vendeu picolé na escola pra comprar um gibi, todo esse tipo de coisa entra e se qualifica pra esse programa, então mandem história sobre isso. E pra ajudar a gente, coloca o tema da história no subject. Por exemplo, coloca lá, volta às aulas, ou shows, ou negócios, que aí a gente já bate o olho e já sabe sobre o que que é. Você sabe que em um período muito breve da minha vida, eu fui DJ de festinha. Esse foi um dos negócios que eu fiz. Então, guarda essa que você vai contar no episódio de negócios. Tá bom, beleza. Outra coisa é que, se você não pedir expressamente pra gente ler o seu nome, a gente vai substituí-lo, provavelmente, por Arnaldo. Arnaldo, isso aí. Posso ler a primeira? Manda bala. Pode ler. O Julgamento do Incrível Hulk. Caramba, você já fez o título? E caraca, foi esse título? O talento do Rafael é inacreditável. Sim. É, não só o cara fez, como o título é maravilhoso. E quero ver a história entregar essa promessa agora. Oi, Guga. Eu sou o Matheus Gonçalves, ou Toad Geek, no Twitter. E eu tive um amor de dois verões, ou quase. Eu acho que ele quer que a gente fale o nome dele, né? Sim. Não, mas o Matheus, ele também ele participa direto do Tecnocast. Ok. Eram meados de 98, 99. A gente se conheceu na Praia Grande, litoral de São Paulo. Ela era do Rio de Janeiro. Estava hospedada na casa da prima. Na época eu fazia capoeira, bodyboarding. Bodyboarding é tipo um quase surf, né? Sim, é o surf de barriga pra baixo. É isso aí. É o surf deitado. Eu era surf super preguiçoso. Eu era super bronzeado, andava de... Vocês lembram quando tinha no Esporte Espetacular, competição de bodyboard? Sim. Era tipo competição de surf, mas tinha lá bodyboard, aí mostrava a pessoa dando 360. Eu vivia tentando fazer na praia depois, eu nunca consegui. E a grande campeã era a Glenda Kozlovski. É sério? Depois se tornou apresentadora. É. Exatamente. Eu lembro ela que ela era uma atleta, tipo... mas não sabia que era de bodyboarding. Ela era tipo heptacampeã brasileira de bodyboard. Mas você sabe que eu acho que uma vez, agora eu não sei se isso é uma memória ou se é um sonho, mas uma vez eu acho que eu consegui fazer um 360. Porque tinha uma técnica de você pôr a mão na água. Mas eu não lembro se eu realmente fiz ou se eu acho que eu fiz. Voltando. Bodyboarding, eu era super bronzeado, andava descalço e sem camisa na rua, because why not? Ele obviamente era um gato, né? Isso que ele tá querendo dizer aqui. Ele é tipo um paquito. Como dizíamos na época, um verdadeiro caiçara. Ok, é um outro caminho também pra si. Eu fui só alegria durante aquele verão. Foram intensos 15 dias, que naquela época pareciam meses, até que ela voltou pro Rio. Mantivemos contato, por telefone. Não tinha internet naquela época. Como era caro ficar ligando, conversávamos por cartas. Sim, correios. Era um amor analógico. Bons tempos, né? Porra. Acontece que nesse meio tempo, eu passei a ter uma banda punk. Mudei o visual, parei de surfar. Não, surfar não, né, cara? Vamos ser honestos aqui. Continuei fazendo capoeira. Ele basicamente entrava na água com aquela, com aquela pranchinha de isopor do tubarão. Uhum. Parei de, fazendo aspas no ar, surfar. Continuei fazendo capoeira, ainda em forma, mas digamos que eu mudei radicalmente de visual. Agora eu vestia calça jeans rasgada, correntes na cintura e no pescoço, cabelo diferente. É assim, antes ele era o Felipe Dilon, agora ele é o Supla. Numa das cartas, ela disse: minha prima disse que você tá diferente, tá estranho. Estranho. Mas eu tô indo pra ir mês que vem, dezembro, e tenho certeza que vou gostar do que vou ver. Não aguento mais de saudade. Vai ser mais um verão com você. E ela veio. Eu trabalhava numa loja de discos e camisas de banda, uma filial da Galeria do Rock, praticamente. Ela chegou, parou na frente da loja, olhou pra mim, suspirou e foi embora. Mano! Nunca mais nos falamos. Até hoje eu não lembro o nome dela. Caralho! Meu Deus! Caramba, não pode ser tão terrível. Não, se bem que se foi como eu descrevi, ele era o Felipe Dilon e virou o Supla, de fato, dá pra entender um pouco a atitude dela. Mas caraca, a mina, tipo, vem do Rio de Janeiro pra ficar na casa da prima com o objetivo de ver um menino. Fugir. E aí olha pra cara dele e vai embora? Cara, essa história, primeiro que eles deviam ter, tipo, 12 anos. Porque, não, quantos porque olha só, ninguém com mais de 12 anos faz bodyboarding. Eu quero muito que ele seja mais velho. Ouvindo agora, pergunte-me como, né? Uau, a gente vai perder todo... Todos os ouvintes. Praticantes de bodyboard. A Glenda podia estar ouvindo a gente acabou de perder ela. Ou não, né? Bem capaz dela falar assim, depois de 12 anos, realmente. Eu fui heptacampeão porque eu comecei com 5. Não, porque até um certo ponto é ok, mas depois, né? Tipo, porra, fiquei em pé na prancha, cara. Tipo, o que que custa, sabe? Já tá aí, porra. Compra uma prancha um pouco maior e tenta. É, tipo, eu sou o maior campeão do universo de velocípede. Ok, até um certo ponto. Né, tipo, você vê aqueles campeonatos de patinete, cara. Considerando que tem campeonato de bodyboarding, será que tem campeonato de jacaré? É, deveria ter, né? É, porque... No Havaí, provavelmente tem. E é muito mais difícil, aliás, pegar jacaré muito. Do que do que pegar onda de bodyboarding. Sim. É, dá até pra fazer um documentário no Netflix chamado Pegar Jacaré, Uma Arte Perdida. Em 4 episódios, né? Mas então... Eu nunca consegui ir longe demais do jacaré, assim. Tipo, eu sempre acabo ou dando uma cambalhota pra frente, ou a onda vai e me deixa. Te engole. Mas tem um momento, quando você tá pegando jacaré, um momento mágico, que você, num certo tempo, você sente que você é mesmo a prancha, assim. Que você tá deslizando na onda. E aí, por causa desse momento de um segundo, você continua pegando jacaré por mais 2 horas. Pra sentir aquilo de novo. Isso aí. É tipo um orgasmo. É um orgasmo aquático. Lê a próxima aí, Caio. Vou ler aqui. Próxima. A próxima história tem como título O Incrível Hulk, Como a Fera Nasceu. Todas as histórias são títulos de revistas do Hulk. Não, infelizmente não. Todos os títulos são filmes da SBT dos anos 90. Entendi. Perfeito, vamos lá. A Marvel tava realmente precisando de grana nessa época, né? Caraca, ui, velho. Oi, eu sou o Detonator. Já mandei uma história pra vocês antes, especial de shows número 2, mais ou menos aos 58 minutos do programa. A gente chamou ele de Detonator, foi isso? Sim. Porque ia ser muito maneiro se ele fosse verdadeiramente Detonator. Seria muito legal mesmo. Primeiro, eu devo avisar que fiquei putíssimo com o meu pedido de não revelar os apelidos da história, não ter sido ofendido. A gente não percebeu, desculpa. A gente fez isso? A gente provavelmente leu todos os apelidos da vida da história. Não, cara. Acho que a gente deu um apelido pra ele e depois a gente gostou dos apelidos que seguiram. E a gente seguiu com os apelidos que ele tinha dado. Eu consigo enxergar exatamente isso acontecendo. Foi mal, cara. É, o que é, eu posso dizer, Detonator, é que a gente vai descobrir quem foram os responsáveis por isso e tomar as providências para que eles sejam punidos da forma adequada. É isso, o estagiário que fez isso, inclusive, já foi demitido. Isso. Exato, ele não faz mais parte da equipe. É. Continuando aqui. Essa é uma história de como eu tive uma aventura chocante em uma praia. Moro na capital do Maranhão, em São Luís, e como todos sabem, ou não, São Luís é uma ilha. Isso eu não sabia. Eu sabia. Olha lá, um pedaço de terra completamente rodeado por água. Mas a cidade de São Luís, que fica dentro da ilha de São Luís, não tem praias muito boas. Anos sem o mínimo cuidado fizeram com que elas realmente ficassem impróprias para banho. Nossa, que triste. É, eu já fui muito lá. Triste. A praia era grandona, assim, sabe? Tipo, a faixa de areia era super larga, assim, mas faz muito tempo isso. Foi nos anos 80. Olha lá. E um fato curioso é que no final dos anos 80, na minha tenra infância, vários de meus amiguinhos de escola tinham pequenos problemas de pele. Lembro-me bem do pano branco. Caralho. Caraca. E isso é algo que sumiu totalmente de nossa realidade. Teria a ver com a falta de informação sobre as praias que já estavam poluídas naquela época? Teria a ver com os anos 80 serem terra de ninguém? Jamais saberemos. Vida que segue, história que segue. Quando queremos passar um tempo na praia, assim, full praia, com direito à areia e mar, afastamos-nos um pouco da capital e vamos rumo aos municípios vizinhos. E é um desses que se passa a minha história. Um amigo próximo, membro do nosso Inner Circle, possui uma casa na praia de Panacoatira, um local meio isolado dos centros urbanos. E a casa dele é mais isolada ainda. Basicamente, você dirige 1 hora até chegar na praia de Panacoatira, que já é bem mais vazia do que as principais praias da capital. Depois disso, mete o carro na areia e dirige por mais uns 20 minutos. Caraca! É praticamente no meio do nada. Caraca, que... Nossa, que desgraça viver nesse lugar. É. Porra! E a casa era basicamente lá, no meio do nada. Costumávamos rotineiramente ir passar finais de semana por lá. Íamos na sexta e ficávamos até o final da tarde de domingo. Um final de semana regado a churrasco, álcool e muita conversa. Caraca, saudade de churrasco. Uma outra coisa legal era a fogueira no final da tarde. Andávamos pela praia, colhíamos os galhos mais secos para montar a tal fogueira e assávamos salsichas, bebendo cerveja e cantando. Porra, isso pareceu muito legal. Que legal. Cantando Blind Gun. Cantando Blind Guardian, geralmente, porque, afinal, eu sou o detonator. Maravilhoso. Tá aí uma boa ideia. Ir pra praia, ficar dia... cantando Blind Guardian no violão. Imaginations from the other side. Ai, cara, ok. E esse dia em específico era bem normal. Era o fim de tarde e íamos em busca de lenha para montar a tal fogueira. Na areia da praia, porém, descansava silenciosamente um fio de poste, caído de um dos postes da região. No auge da nossa inocência, não sabíamos se, se ele estava vivo ou não. Se era de energia, de telefone ou de qualquer outra coisa. Esse que vos escreve soltou o aviso. Gente, tem um fio caído aqui no chão. Vamos todos andar calçados. Todos concordaram. 5 segundos depois, eu larguei minhas havaianas para subir em um pequeno morrinho de areia fofa. Voltei de lá orgulhoso, carregando um montante considerável de galhos gravetos. Carregava tudo com as duas mãos na frente do corpo e obviamente não via onde eu estava pisando. Burro, eu sei. Caraca. Logo na descida, eu pisei no fio do poste e descobri, da pior maneira possível, que... 1. Era o fio de energia. Meu Deus. 2. Ele estava bem ligado. Meu Deus. Caraca. Foi como se tivesse pisado em um porco espinho com esteroides. Um porco espinho com um colar de pregos, talvez. E o porco espinho pegava fogo. Só deu tempo de gritar. Ai, caralho! Não consegui proferir o resto do palavrão antes de desfalecer com o impacto da eletricidade. Meu Deus! Cacete. A sorte foi que o desmaio me fez cair ao lado do fio e não em cima dele. Com o movimento da queda, eu parei de tomar o choque e creio que foi isso que me salvou. Meu Deus. Meu Deus. Mais uns 30 centímetros para a esquerda e vocês teriam menos um assinante. Que horror, cara. Eu levantei alguns minutinhos depois, muito feliz. Eu podia ter morrido. Estava eufórico. Até hoje brincamos que eu fiquei realmente elétrico naquele fim de tarde. Minha esposa, que até então era minha namorada de apenas 3 meses, ficou irritadíssima comigo. Eu poderia ter morrido no meio do nada e traumatizado todo mundo. E eu só falava, eu podia ter morrido, cara! E aproveitava o ar em meus pulmões. Passamos o resto da tarde cantando nosso Blind Guardian com muito mais emoção. Mais uma vez, continuem com o incrível trabalho, parem de ler apelidos que são mais conhecidos que nomes de batismo. Um abraço. Detonator, foi mal, cara. É, os apelidos eram muito bons, não teve jeito. Rafael, lê o próximo aí. Meu nome é... Tenho 25 anos, sou designer de Carioca, porém estou morando em Pelotas no momento. No verão de 2015, meus pais tiraram férias juntos e combinaram de viajar comigo e com meu irmão para Ilha Grande. Um paraíso tropical, segundo os cariocas, que para mim foi o inferno na Terra. A Ilha Grande é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e a quinta maior ilha marítima do Brasil. Caraca. Um destino muito procurado nas férias. Enfim, marcamos de ir um final de semana. Precisávamos pegar um ônibus de viagem que nos deixaria em Angra dos Reis e de lá pegaríamos um barco para tal ilha. Engarrafamento de muitas horas, acabamos nos atrasando bastante e pegamos quase o último barco. Chegando lá, descobrimos que a pousada que minha mãe tinha arrumado às pressas era do lado de um cemitério e pertencia a argentinos que não falavam português. Caramba! Assim que deixamos nossas coisas, fomos dar uma volta na praia que fica perto do porto da ilha, Vila de Abraão. Água meio suja por causa dos barcos, uma circulação enorme de pessoas e um mar de agências turísticas oferecendo passeios de barco a R$300. Caralho! Nossa! Minha mãe estava decidida de que precisávamos fazer uma trilha, já que a ilha era famosa por suas trilhas enormes e vastas. Eu odeio trilha. Desde que caí de uma árvore na trilha para o Pão de Açúcar. Mas como eu não queria ficar na pousada sozinha, acabei indo na onda dela. Vocês já jogaram andamos... trilha? É um bom momento pra lembrar disso. Já joguei, porque era o verso. Era o verso do jogo de Ludo.

O ninho da águia. Eu estava hospedado na segunda vila, Manarola, onde cheguei de trem vindo de Parma. Ao descer na estação, passei pelo túnel subterrâneo que levava para a rua principal da vila. Ou melhor dizendo, para a única rua. Era uma rua longa que serpenteava por toda a vila, começando na beira da água e indo all the way até o começo da estrada que te leva para uma das outras vilas. Olho no Google Maps e vejo que meu hostel fica à direita. Começo meu caminho e na primeira curva percebo que teria que seguir uma jornada digna do portador do anel. Não em distância, mas em altura e sem águias para me salvar. Mudando de uma referência literária para outra, eu me encontrei no Vale de Yharnam e teria que praticamente escalar até o topo do Ninho da Águia. E foi o que fiz. Chegando ao hostel, percebi duas coisas. A primeira, eu ainda estava longe do topo. E a segunda, que eu teria que escalar aquele caminho todas as vezes para fazer qualquer coisa mundana o suficiente para fazer parte de uma composição do Jota Quest. Desde ir para a praia até comprar comida. Hoje eu preciso descer a montanha para comprar comida e ir na praia. Depois de um dia normal... Capítulo 2. Navegando em águas desconhecidas. Depois de fazer o check-in, era hora de me aventurar pela vila de uma rua só. Desci para o Vale de Yharnam e fui para a praia. Não era bem uma praia na forma que conhecemos, pois essa não tinha areia confortável, fofinha e razoavelmente uniforme que te permite caminhar até a água. A vila fica numa costa rochosa, então você tem que andar pela pedra e pular na água para nadar. Nossa, okay. Eu tenho tanto medo de praia assim. É... De pular na água e ter umas pedras e se cortar nas pedras? Não sei, eu já fui numa praia assim uma vez com meu pai quando eu era pequeno. Eu não lembro onde era, na verdade, porque né, eu era muito pequeno. Mas eu lembro que eu escorreguei numa dessas pedras assim e me ralei todo. É, eu tenho um tio que ele foi subir numa pedra dessas e a pedra tava cheia de coral. E ele cortou as palmas das mãos tentando subir, entendeu? Ele cortou como se fosse... É como se ele tivesse tentado subir numa pedra de gilete. Foi socorrido, foi pro hospital, levou pontos nas palmas das mãos das duas e passou o resto das férias precisando do irmão dele pra ir ao banheiro. Não. Quem você prefere ser? O cara que cortou as mãos ou o irmão dele? Continuando. Tinha também um madeiramento inclinado improvisado, a.k.a. gambiarra, visando ajudar aqueles que não sabiam nadar, de forma a simular um seguro caminho para a água. Tinha tipo um trapiche, é isso? Uma plataforma de madeira. Um deckzinho. Um deck, ok. Andar em madeira molhada? Vai na frente e me espera. Você podia convidar a nossa amiga aí do e-mail de cima. Exatamente, o pai dela já tá lá. O pai dela foi na frente e não esperou. É. Isso. Encontrei um local confortável e uma espécie de arquibancada rochosa natural. E me sentei ao sol. Isso também podia ser uma música do Jota Quest. Exato, com certeza é. E me sentei ao sol. Não demorou para os meus poderes premonitórios se mostrarem verdadeiros. E um não iniciado tentou seguir o caminho amadeirado para a água. Ele deu dois passos, patinou duas vezes e se estabacou no chão, caindo com as costas na madeira e as duas pernas para cima. Coitado. Foi, pelo menos teve um entretenimento. Exato. Fiquei por ali, subi nas pedras, pulei na água, falei com outros turistas e até conheci umas brasileiras que estavam fazendo intercâmbio. Ao entardecer, regressei ao hostel pra tomar banho. Regressei ao hostel pra tomar banho. E era hora de descobrir tudo que a noite Cinque Terrense tinha a oferecer. Capítulo 3. A taverna e os bardos. Eu fui preparado pra essa viagem. Sabia de todos os paranauês. Estava ciente de que havia um bar com música ao vivo nas redondezas, só que tinha que encontrá-lo. Minha pesquisa não me informou, porém, que só havia um bar na cidade. Então achá-lo foi bem fácil. Uma rua, um bar. Equilíbrio é tudo. Entrei no bar, o qual parecia muito com um calabouço. As paredes eram compostas de pedras grandes e cinzas. O teto era mais alto do que o esperado de um bar tão pequeno, o ambiente era mal iluminado e a decoração fazia tudo parecer ainda mais antigo. Mas não me entendam mal. Era um lugar pequeno e pitoresco, mas de alguma forma, aconchegante. Haviam duas pessoas trabalhando, uma mulher e um cara que só falava espanhol, o que achei curioso. Me acomodei próximo ao palco, por palco, entendam duas cadeiras à direita da entrada do bar, e pedi uma cerveja. Tal qual o Terminator, pode ser o Robocop também, tem um Epic Rap Battles of History entre os dois que é sensacional, recomendo, ok? Escaneei o ambiente e identifiquei apenas dois casais no local. Ao que parecia, a noite não seria muito agitada. Algum tempo depois, os músicos se sentaram para começar a tocar. um caribenho de uns 50 anos com um longo cabelo rastafari chamado Leon e o espanhol previamente citado. A gente vai chamar ele de Julio Iglesias. Pode okay. ser? Ok. Perfeito. Leon e Julio Iglesias. Eles tocavam algumas músicas, paravam e Leon conversava com a plateia. Perguntava de onde éramos, voltava a tocar e assim ia. Quando soube que eu era brasileiro, Leon curtiu e expressou sua admiração pelo povo brazuca. Ele era um cara bem legal e um verdadeiro filósofo. Entre uma música e outra, ele nos presenteava com algumas das melhores filosofias de boteco que eu já ouvi, como... Dois pontos. Aqui preciso pedir a correta ênfase. Por favor, leia uma citação imitando que seria o Reginaldo Rossi caribenho. Rafael, é hora de bilhar. Ok, Rafael, contigo. Rafael, o nosso amigo... A gente não deu um nome pra ele, né? Vamos chamá-lo de Mussarela? O nosso amigo Mozzarella pediu pra você falar as frases do cantor espanhol do Julio Iglesias imitando o Reginaldo Rossi caribenho. O depressivo está vivendo no passado, o ansioso está vivendo no futuro. Somente aquele que vive no presente sabe o que é felicidade. Palmas. Palmas. Muito bom. Ah, foi só essa? Caramba, achei que ia vir várias. Após algum tempo, chegaram mais algumas pessoas. Capítulo 4, A Cavalgada das Valquírias. Duas mulheres entram no bar, uma com cabelos castanhos... Parece uma piada que vai começar, né? É. Duas mulheres e um rabino entram no bar. Duas mulheres entram no bar... Tem um rabino, né? Sempre tem. As coisas pitorescas sempre acontecem com o rabino. Duas mulheres entram no bar, uma com cabelos castanhos e outra loira, de olhos muito verdes, linda. Elas se sentaram do lado oposto de onde eu estava e imediatamente comecei a maquinar uma desculpa para ir conversar com elas. Ao terminar a música que estavam tocando, Leon parou novamente para perguntar às recém-chegadas de onde eram, as quais responderam que eram alemãs. Nisso, Leon dedica a próxima música a elas. A gente pode já dar nome para elas? A gente pode dar nome de queijo também? Por favor. Então, o nome dele vai ser Mozzarella e o nome delas vai ser... Gorgonzola. Gorgonzola. E da outra vai ser... Provoleta. Provoleta. Provoleta. Provoleta em espanhol, até mais foda-se. Aqui cabe dizer que essa era outra das atividades do nosso filósofo cantor caribenho, dar em cima das mulheres da plateia. Provoleta, estás muito linda. Creio que a influência artística, muito guapa, a influência artística é um superpoder adquirido no momento em que se pisa no palco. Leon usava tal artifício em benefício próprio. Tá rolando uma competição aqui dele com o Leon. Foi no momento em que Provoleta e Gorgonzola pediram seus drinks e que eu vi a minha oportunidade chegando. Gorgonzola foi ao banheiro. Que má ideia ter feito isso, né? Foi uma péssima ideia. A garçonete trouxe as bebidas e assim que ela colocou o shot do que eu acreditava ser tequila na mesa, a vida acionou o modo Quick Time Event. Vocês sabem quando só se tem uma chance e um tempo limitadíssimo para agir. Se demorar ou não fizer nada, já era. Quick Time Events, ok. Ok. A garçonete explicou para a Provoleta que ela deveria levar o sal à boca, então o limão e, por fim, a tequila, que eu entendi pelos seus gestos. Sendo que ela estava fazendo um único gesto, né, obviamente, que é o gesto italiano, que são todos... É a língua de Jesus do mundo italiano, é. Isso. Só tem um gesto e ele significa todas as palavras. Ter o conhecimento sagrado de que a ordem correta é sal, tequila e limão me permitiu fazer a minha jogada assim que a garçonete terminou a explicação. Provoleta levantou os olhos em minha direção. Prontamente eu disse: não é assim que se bebe isso. Esse foi o Quick Time Event. Ao mesmo tempo que fazia um movimento de negativo com a cabeça. Não? Disse ela, ao que me olhava, expressando genuína curiosidade com aquelas duas pedras de jade reluzentes. Me levantei, fui até sua mesa, me sentei de frente para ela e expliquei qual seria a ordem correta. Nisso, a garçonete vem e me corrige, já que não era tequila. Mas quem... meu Deus, que vergonha! Mas quem liga? Eu já estava sentado na mesa, até usei meu erro para fazer graça. Estratégia. Do inglês, strategy. Do espanhol, estratégia. A loira se apresentou como... Não, agora é Provoleta. E em seguida chamou a amiga de nome que agora a gente já determinou que vai chamar Gorgonzola, a qual se sentou ao meu lado. Ambas de Hamburgo estavam fazendo uma road trip pela Itália. Ficamos conversando e bebendo, rindo e nos divertindo. O que poderia dar errado? Você poderia agir como nosso amigo de São Francisco, da primeira temporada, que não pegou ninguém. Ficou com a australiana até o final, nunca cara, pegou. Eu tô com muito medo de que vai acontecer isso. É. Capítulo 5, onde os fracos não têm vez. Intervalo dos músicos. Leon se junta a nós. Meu Deus. Putz. É o chefão da fase chegando, né? Nosso intrépido filósofo, sentado ao lado de Provoleta, ao invés de entrar em conflito comigo, começa a chavecar Gorgonzola, que após um tempo revela ter um namorado. Cabisbaixo, ele nos deixa dizendo que o show tem que continuar. É um bom perdedor, o Leão. É. Vou ao banheiro e quando retorno, um indiano, o qual não recordo o nome, então conto com vocês pra batizá-lo. Ah, indiano... Mahatma? Mahatma tá bom pra todo mundo? Posso conviver com Mahatma. Quando retorno, Mahatma está sentado ao lado de Provoleta, claramente interessado. De repente, uma inesperada peleja. É o chefe da próxima fase. É. Minha honra brasileira estava sendo desafiada. Conforme aprendi anos atrás no filme de gosto duvidoso, O Mestre dos Desejos, o primeiro passo é conhecer o inimigo. O fulano contou que cresceu no Canadá, que estava ali de férias. Ele trabalhava na área financeira / bancária. Olha aí, Rafael. Ah, que horror. E logo tentou usar isso a seu favor, pois começou a pagar rodadas de bebidas. É um golpe baixo. Não muito depois, ele começou a chavecar Provoleta de forma direta e começou a encostar demais nela. Eu acho muito legal que o nome dela é Provoleta. foi uma ótima escolha de nome. No começo, eu estava achando que aquele era um enviado do chá de boldo pra dificultar minha vida. Mas não, ao que parece, o papai do chão vai com a minha cara, porque o cara estava indo tão mal em suas investidas que, em comparação, ele me fazia parecer totalmente excelente. Rock Go, alguém? Essa é totalmente excelente. A mulher estava tão incomodada com ele que no momento... A mulher, Provoleta. Que no momento que ele saiu pra ir ao banheiro, eu virei pra ela e disse: você quer que eu sente ao seu lado para que quando ele volte ele não possa te tocar? O que foi respondido com um efusivo Yah! e com ela agarrando meu braço. Pobre bastardo, desprovido de noção de diferenças culturais. Europeus não são como latinos. Eles precisam de mais espaço para se acostumar com você. Há dois tipos de inimigos em uma batalha: o que morre lutando e aquele que reconhece a derrota. Ao voltar do banheiro, meu antagonista sabia que não tinha chances e em seus olhos eu vi conceder a disputa. Ok, eu vou dizer aqui que eles não ganharam, mas você também não. É. Pelo menos até agora. Capítulo 6, Conquistando o Oceano. Lá pelas 2 da manhã, o bar estava fechando. Deixamos o estabelecimento e rumamos para a beira d'água. As garotas, eu, Leon e uma galera avulsa. Surgiu um pessoal agora. Um uruguaio parecia estar tendo algum sucesso em convencer Gorgonzola a enfeitar a cabeça do namorado. Ambos desapareceram após algum tempo, o que fez Provoleta ficar preocupada. Tudo indicava que eles tinham ido para o lado escuro da pedra. Imagine uma esquina com poste de luz só de um lado. Virou a esquina, não dá pra ver mais nada. Era isso, mas ao invés de esquina, era uma encosta rochosa. Então fomos nós dois procurar por eles. Paramos na intersecção entre a parte iluminada e o breu total, e Provoleta começou a gritar o nome da amiga, que respondeu depois de uns instantes. Os dois surgiram do meio da escuridão e disseram que estavam só conversando. Quem sou eu para julgar? Gorgonzola, diz estar cansada e que voltaria para o carro para dormir. Pro carro? Elas estavam morando no carro? Road trip, cara. Pô, ok, mas pega um hotel, cara. Okay. Já que na manhã... Só tinha um hotel e ficava no alto da encosta. Elas não queriam subir, né? Pra não ter que cantar a música do Jota Quest. Já que na manhã seguinte, elas seguiriam viagem. Provoleta começou a seguir a amiga. Quick time event de novo. Eu a segurei pela mão. Provoleta parou e olhou pra mim. Assim que você for, eu nunca mais vou te ver de novo. Isso me faz ter que decidir agora. Como assim? Se eu não te beijar agora, nunca mais vai acontecer. Caramba, tomou atitude na lata. É assim, cara de São Francisco da primeira temporada, com a australiana, que você devia ter agido. Eu disse, olhando aqueles olhos esmeraldas fixos em mim. E então a beijei. Ficamos ali uns minutos, e não muito depois, Gorgonzola veio e disse que ia pro carro, e que nós dois devíamos aproveitar a noite. Provoleta estava indecisa e disse que devia ir com a amiga. Eu disse pra ela, quantos anos você tem? 27, por quê? Ao que respondi, aos 27 anos, você nunca teve uma aventura? Esse cara, ele é o Julio Iglesias, o mussarela. É, maravilhoso. O mussarela age como um legítimo queijo salgado de meia cura. O brilho daqueles profundos olhos verdes mudaram, e foi após uma breve pausa e um simples e tímido não que eu soube. Eu havia conquistado o oceano. Capítulo 7. Os caçadores da Câmara Secreta. Cara, essa história é muito boa. Sim. Fomos para o lado escuro da vila, onde Gorgonzola e o Uruguaio estavam antes. Vamos dar um nome para o Uruguaio ou o Uruguaio tá bom para todo mundo? Eu voto em Rubens Sosa. Onde Gorgonzola e Rubens Sosa estavam antes. Daqui a pouco tá tipo Milton Neves, né? Falando nome de pessoa, assim. E aí a pegação ficou séria. Não vou entrar em detalhes, porque esse é um episódio familiar. Algum tempo depois, ela vem com uma pergunta fundamental desses momentos. Você tem camisinha? E aqui preciso admitir minha garoteada. Putz, não baba nesse momento, cara. Tava tão bem. O cara venceu todos os chefões. O cara brilhou. O cara usou o diálogo certo. E ele percebeu que ele tinha que ter pego lá no começo do jogo um item que era fundamental pra vencer o chefão final. Não esperava que tudo daria tão certo logo na primeira noite no local. É, de fato não deu. É. Eu me senti como Brad Kimball, no clássico da Sessão da Tarde, um adolescente em apuros, ao responder que não. No entanto, antes do sorriso dela minguar, eu já era Tom Cruise em Missão Impossível, e emendei que não tinha comigo, mas tinha na mala, que estava no hostel. É, foi um bom save aqui. Ao que parece, o suco de pozinho dá com uma mão e tira com a outra. Mas eu não seria dibrado pelo vem dar oi pra tia tão facilmente. Porra, o cara teve a manha dos nomes. Mesmo que eu tivesse que levar a garota pela jornada até o ninho da águia e encontrar um local apropriado para o tão desejado nheco-nheco. Por sorte, o hostel era caminho para o carro dela, então essa parte foi fácil. Chegando lá, corri até o quarto, que estava lotado com 5 pessoas dormindo, abri o armário que estava trancado com um cadeado e peguei as benditas camisinhas no escuro, usando só a lanterna do celular. Realmente me senti o Tom Cruise nesse momento. Imagina o cara pendurado assim, por um cabo. Só pra pegar a camisinha. E voltei. Continuamos caminho acima e ela dizia que sabia onde poderíamos ir. Será que ela iria chutar a amiga do carro? Ou deixaria lá assistindo? Talvez uma participação especial? Um homem pode sonhar, né? Homem é um bicho muito burro, né? Porra. Passamos em frente a uma delegacia e chegamos ao estacionamento onde estava o carro, mas continuamos até onde seria o início do caminho para outra vila, uma rua de paralelepípedos. Nesse momento, a mulher tirou a roupa e se deitou no meio da rua. Caralho! Mano! Aí sim. Fomos aí surpreendidos. A proboleta veio. Aí ela mostrou que veio. É, ela falou, tendo camisinha, eu garanto o resto. Caralho. É tipo aquelas bandas que falam, não, só arruma uma caixa de som. O resto a gente cuida. Cara, é... Maravilhosa. Cara, ela mandou a manobra Wanda. Eram umas 4 da manhã. A cidade era muito pequena pra ter alguém naquele lugar àquela hora. Mas ainda assim, e se chega alguém? Olhando pra aquela mulher e naquela situação, só pensei: se for pra ser preso, que seja assim. E parti pro abraço. Muito bem. Será que é por isso que o Renato Russo dizia que o amor é o estar-se preso por vontade? Nesse momento, ela sujou ele de carmim e pôs na boca dele o mel. Após um não exatamente confortável, mas maravilhoso canguru perneta. É das antigas, hein? A acompanhei até seu carro, onde nos beijamos pela última vez. Não trocamos contatos, o que eterniza nossa história de forma perfeita, pois não temos como nos conhecer melhor, então nunca vamos descobrir as falhas um do outro. Nossa noite em Cinque Terre foi incrível, éramos perfeitos um para o outro, e é assim que essa memória vai ficar para sempre. Aqui é onde a história deveria terminar. Afinal, essa vitória não tem como ficar melhor, tem? Caramba, eu tô com medo de ler, cara. Se a gente eu também, eu não sei. Eu quero que a história acabe aí. Cara, eu quero terminar aqui. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Vai estragar, cara. Terminou perfeito. E não tem como ficar melhor. Eu concordo. Pra ele, muita coisa pode... Sabe, é igual um filme. Você não quer saber o que aconteceu com o Karate Kid depois que ele ganhou a luta. Como é que ele tratou a perna dele. Você não quer ver isso. O filme tem que terminar ali. E é isso que vai acontecer aqui agora. Vamos acabar. Tchau. Caio, Rafael, tchau. Obrigado. Até semana que vem. Adeus. Adeus. Alô. Não, sério, vamos ler, vai. Vamos, pelo menos. Eu não vou conseguir dormir hoje, cara. Capítulo final, tudo ou nada. A gente é muito burro, cara. Vamos lá. 2 dias depois, no meu quarto, chegam 3 novas pessoas. Putz, a gente precisa de mais nome de queijo. Uma australiana de 25 anos, que a gente vai passar a chamar agora de... Grana Padano. 28 anos, que a gente vai chamar de... Pecorino. Boa. Pecorina, né? Pecorina. E ela é de Moldova. E um italiano de 40 e poucos anos, o qual não recordo o nome, então vou chamá-lo de Mário. Vamos deixar Mário mesmo. Mário! Ah, eu voto em mudar pra Luigi. De Luigi, tá? Vai ser fácil ler essas últimas 2 páginas. Então vamos chamá-lo de Luigi. Convidei os 3 pra se juntar a mim em minha ida diária ao bar onde a história começou. A essa altura, eu já era amigo dos músicos e até conhecia o repertório, já que esse não mudava. Muito bem, Leon. A diferença essa noite foi que Leon estava acompanhado de sua esposa e filha. Caramba, Leon. Ei, Leon. E, portanto, todo comportado, espanhol, né? Enfim, bebemos e conversamos a noite toda, e quando o bar fechou, fomos pra beira da água novamente. O Mussarela já conhece os caminhos, né? Após Leon e família nos deixarem, papo vai e papo vem, começamos a falar sobre um tópico corriqueiro. Nadar pelado. É, que é um tópico que aparece em todas as conversas. Exato, você fala da bolsa, fala do Corinthians e depois nada pelado. Aham, uhum, o tempo, isso. Né? Tá quente, Bitcoins. Né? Bitcoins. Bitcoins. Nisso, você já investiu em cryptocurrency? Não, vou nadar pelado. Nisso, Grana Padano vira pra mim e solta. Falar é fácil, duvido você fazer. Ao que respondo. Tá pensando que isso aqui é escola, onde só desafiando já ofende a honra? Nada sim, mas você tem que pagar o seu preço. Eu tiro uma peça de roupa pra cada uma que você tirar, caramba. Mozzarella é um rapaz que... É, Mozzarella, ela aceitou. E Pecorina comprou a briga também. Nos encaminhamos os 4 para a água. Os 4? Leon foi também? Ah, o Luigi foi também. O Luigi... Só agora percebo que o Luigi era voyeur, já que nem da conversa ele estava participando. Mas desceu pra água. O cara tá ali do lado de fora do grupinho. Ah, nego tá indo pelado, eu vou atrás. É, a gente vai nadar pelado. Ok. Não teve convite. Ele simplesmente tirou a roupa e foi. Mas desceu pra água e ficou olhando o nosso desafio acontecer. Ah não, ele não tirou a roupa. Não, ele só desceu e ficou com as perninhas dentro d'água, assim. É, com boné verde. Perninha dentro d'água, passando os dedinhos no bigode. Ah, Lu, e a mão dentro da calça. Isso. Bom, eu e tinha... do cano saiu uma flor. Tem um cano no meio das festas. Foi longe demais. Prão, prão, prão. Quem foi que fez o barulho? Fui eu. Foi o Caio, o rei do videogame, porra. Guga nos abandonou, gente. Desculpa, mas agora vocês realmente vão ficar sem o final do e-mail. Sobe a música aí de novo. Sobe a música agora. Eu vou continuar. Não faz esse barulho de novo, cara. Bom, eu tinha coisas mais interessantes onde focar, e na hora isso passou batido. Sendo bem sincero, eu estava tão focado que nem me recordo se ele realmente ainda estava lá ou já tinha vazado. Vazado foi uma má escolha de palavra. Começamos a tirar a roupa, e quando eu estava só de cueca e as garotas só de calcinha e sem sutiã, Pecorina e eu começamos a nos pegar. Realmente, tem uma parte 2 aqui. Karate Kid parte 2. A hora da verdade continua. Pecorina e eu começamos a nos pegar. Aqui, algo interessante aconteceu. Em algum momento da nossa pegação, Pecorina disse: ela tem um corpo muito bonito, não tem? Falando de Grana Padano. E eu concordei. Ambas eram muito atraentes, e apesar das provocações da australiana, a moldoviana já estava me dando mais condição. Quem sou eu para negar sinais divinos? Voltando às peladezas, nenhuma delas tirou a calcinha, então mantive a promessa e fiquei de cueca. Pulamos na água e lá ficamos nadando e brincando. Brincando. Logo em seguida, Pecorina saiu da água, tirou a calcinha e voltou pra água. Eles ficaram pegando um jacaré, né? Brincando, né? O Marco Polo, né? Bom, alguém pagou o preço, exclamei, então saí da água, tirei a última peça do meu vestuário e pulei na água peladão. Grana Padano não fez o mesmo, o que me deu o direito a fazer algumas merecidas provocações. Nadamos por mais algum tempo. Eu imagino eles nadando, tipo, eles ficam dando volta na água, é isso? Tipo, fazendo laps? Eu acho que é jogando água assim no outro. É a única coisa que eu consigo imaginar. Joga água no outro, dá uma risada. Então as garotas saíram da água. Fui o último a sair. E quando fiz, estava de frente para a Grana Padano. Ela deu aquela conferida e sorriu. Ai, papai. Nos vestimos e começamos a arrumar para o hostel. Disse para a Grana Padano que inicialmente não havia acreditado que ela nadaria nua. Ela respondeu. Você acha mesmo que essa é a maior loucura que já fiz? Recebi... Shblats. Recebi essa resposta como se estapeado no rosto pelas costas de uma luva de pelica. Importante dizer que nesse momento eu já havia esquadrinhado cada centímetro daquela vila, de forma que dessa vez sabia exatamente onde levar uma garota pra ouvir um Marvin Gaye comigo. Marvin Gaye não, Wanda. Exato, por favor, né? Falei pra Pecorina, que tal ao invés de voltarmos, irmos para uma área reservada? Ao que ela sorriu imediatamente. Demos uma desculpa para nos afastar dos outros dois e fomos... Cara, mas estava rolando um lance com a Grana Padano e com a Pecorina tudo ao mesmo tempo. Exato. Porque a Grana Padano conferiu, a Pecorina ele foi... Bom, ele se afastou dos outros dois, o Luigi estava lá com a mão na calça. E fomos indo na direção da área isolada. Após alguns passos, Pecorina comentou da beleza de Grana Padano novamente e sorriu. Decidi mandar um all-in. All-in não, né, cara? Porque tá em tutorial aqui. Falei pra ela esperar um minuto, corri até Grana Padano, que estava voltando com o Luigi, e disse, Pecorina e eu estamos indo ali para nos divertir. Achei que você gostaria de vir com a gente. Você quer ver raio, estrela e luar? Naquele canto ali. Divertir como? Ela perguntou, ao que só abri um sorriso e pisquei pra ela. Ela veio. Espero que tenha gostado. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns para o Mozzarella, Pecorina e Grana Padano, que realmente fizeram e tiveram um verão inesquecível. Sem contar... Valeu a pena. Sem contar o que rolou antes, né? Eu acho que essa história foi tão incrível que eu nem acho que ela é verdade, mas parabéns mesmo assim. É, o nome verdadeiro da história devia ser Pizza com Arqueijos. É legal, o legal dessa história que ele não falou aqui, ficou implícito, é que o Luigi também se deu bem, porque tava rolando o que ele curte, entendeu? Quer olhar. Quer ficar olhando. Isso. Todo mundo se deu bem, cara, é uma história com um final ultra feliz. Ultra feliz, não tem um final mais feliz que esse. Parabéns. Pessoal, até o próximo verão, adeus. Tchau. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.